3178. Boa noite, acessando a identificação, autorizada a chegada Mário, deixa para o nível 070. Deixa de qual 070 na Mário 0085, contato de restrição, tem frequência 125-145. Europa 084. Yes, contato de restrição, tem frequência 125-145. 125-55, Europa 084. 125-45. Controle Salvador, boa noite, passarelo 2284, transfere, sentido Alfa. Passarelo 2284, acione identificação, autorizado a chegada Mário, desça para o nível 080. Identificou, descendo para o 080 na chegada Mário 2284. Salvador, boa noite. 305, TAM retornando com a Alfa, agora Recife. Meu Deus, autorizado. Pois, Romeu Augusto, já autorizado para 3.010, o ajuste no 097, confirme a sua indicada. Indicada 220. Pois, Romeu Augusto, foi direto do Duna, estive com 3.090, 220. Direto do Duna, Marcelo, 220, Romeu Augusto. 120, decimal 8. Está autorizado, então, Recife 270, pesolão lançante, decola, curva esquerda, Pucajão, Maracaju, 541 no transponder, e 1208, controle, tá 3305. Correto, tinha 3305, portão 5, chame pronto, pushback, sonômetro. Chama na ação. Salvador, azul 5001, perfeito da Alfa, 360 Guarulhos, transponder. 5001, boa noite, Guarulhos, 3620, aprovado, via Cruzulu, 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Retorno da 10, com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5415, controle Salvador, 120, decimal 8. Vai para Guarulhos, nível 360, decola na 10, curva direita, da El, Leda Mostiva, repetindo 10 até Taubaté, pega a rota conforme, 5415, 208, já na ponte 9, o 5001. Ao reto azul 5001, no portão 9, chame pronto para o chuveco e sonamento. Vério. Salvador, Rio, cargo 5972, informação alfa. 5972, boa noite, Galeão, copiou 360. Boa noite, 360, copia. 5972, Galeão, aprovado 3620, via Upper November 857 até Moussur, após conforme rota. Decola da 10, com curva direita após a decolagem. Na subida da El, após Leda e após direto Irume. Aciona 5420, controle Salvador, 120, decimal 8. 360, autorizou Galeão, decola no 0, curva direita. A subida é Leda, da El, Leda, Irume, via Aper, November 857. E após Moço, após em rota, 5420, transponder, 12080, é o controle, o Rio 5972. Correto, risco 972, parte 3, chame pronto, pushback. Estamos prontos, puxa acionamento. Alô? Alô, do Rio? Do Azul 4959, sem a informação alta, paralelo, 040. Só um minuto para a copa, Azul 4959, prepara a subida, Coral. Coral, aguardar o batalho do Coral. Back e acionamento, 5972 e Rio. Tá livre, Rio 5972, semitáxi. Trabalhando. Estabilizado, Romeu, Romeu, Gol. Será 3, só mencionar o som. Vinícius Leral 9973. To confirm, stand by 1 minute, number 2 to copy. Roger. 895, obrigado. 0 para o táxi, POV 82, autonomia 13,50, Salterio Maceió. 8, boa noite, mantém a aproximação ainda não avistada, ajuste no 0, 1 no 7. 1017, 2198. 0298. Azul 4959, cópia para Ilhéus. 4959. Aprovado para Ilhéus, nível de voo 140, via Golf 677, decola da 10 com curva direita na saída Coral, aciona transponder 0264, controle Salvador 120 decimal 8. 4959 Azul está autorizado, Ilhéus 140, Coral, a saída Golf 677-0264, transporte e o controle 208. Vai, Tesla, 5943, chame pronto, pushback. Chamará, 4959. Ajuste no 097. 4000 no 097, 224. 5 minutos de manter essa velocidade até passar de terno? Afirmativo. Ok, mantém essa... Vou passar a agora, chama a turma no 895. 2895, Romeu Gol. Salvador, boa noite, é o Romeu Gol. 973, pronto, qual que é com fins? Geral 9973, clear to Confins, back level 360, vai Upper Zulu 10 until Pupav, Papa Uniform Bravo Alpha Victor, then Upper Zulu 16 until Mukid, Mike Uniform Kilo Delta India Mukid, after direct to Confins. Departure from runway 10, after departure right turn. Dial departure, then Leda, and then Motiva. Mike Oscar Tango Victor Alpha Motiva. Score code 5412 and control departure frequency 120.80. Rádio Federal 9973, clear to Confins, by level 360, via Upper Zulu 10, until Pobavi, then Upper Zulu 16, until Mukiti, then direct Confins. Confirm a 10, right turn after. Dial Leda Motiva. Score code 5412 and 5120 this morning. Black for right, this is the round 9973, April number 3, report when ready, push and start. Okay, we're ready to push and start up. Number 2 on this sector, this is the round 9973, stand by 1 minute. This is the round 4980, autorizado alinhar e manter pistola 0. Alinhar, manter no 0, azul 49, certo. Taxo 5972 com 3 horas e 20, PLB 04, Guarulhos. Olá, táxi, pátio 3, pátio principal, segunda direita, Índia e Alfa, Fospero no 0, Torre 18, decimal 95. Ajuste no 0, no 7, então bom voo, boa noite, o Rio 5972. 173, pátio principal, Índia, Alfa, e chama 1895, Rio 5972, boa noite. Entendendo. Passarinho 2024, reduza para 2009, desça para 2010 e ajuste no 0,97. 209, descendo para 2000 pés, 907, 2024. Salve, boa noite, voo 2198. Boa noite, voo 2198, taxi via Alfa, reporte antes da taxiway Kilo, para ingresso no pátio 3. Alfa, antes daquilo, pátio 3, voo 2198. Salvador, é o Rio 5972, boa noite, próximo ponto de espera 10, pronto. Rio 5972, boa noite, mantenha o ponto de espera. Vai manter, 5972. Rio Rio 5972 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter no zero, 5972. PLS 204. Romeu, Romeu Golf, pouso autorizado, pistona 7, vento 1,70 graus, 0,6 nós. Romeu Golf, livre pouso do 7. Azul 4980, decoladas 2-1, chame controle Salvador em 1,20, décima 8. Salvador 8. Boa noite, eu vou 1170, estabilizado no local. Bono 1170, boa noite, mantém aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego aéreo commander em curta final para pouso pistono 7 e um Boeing 727 alinhado para decolagem pistono 0. Aguardando. 3-1000, vai, televisão contra o voo 2-1, ok. Salvador, gol 9932, informação alfa, autorização, repito. 60 graus, 079. Está iniciando no 0, 5972 Rio. Gol 9932 para Recife, boa noite, informação alfa, copia o 410. Prossiga. 932, aprovado Recife, nível 410, via Upper Zulu 17. Decola da 1-0 com curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju. Aciona transponder 5-4-1-6, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado aeroporto de Recife, nível 4-1-0, Zulu 1-7. Decola da 1-0 esquerda, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 5-4-1-6, transponder, o controle 1-2-0-8, gol 9-9-3-2, está no figure 8. Vai pro gol 9932, portão 08, e pronto pro chuveiro acionamento. Muito obrigado. Detective Federal 9973, we have 03 souls on board, 3 hours and 15 minutes, alternating Guarulhos. Prove taxi from number 3, after from number 1, second by the right on the taxiway India in Alpha 2, hold the point 1110. Dive for that tower 118.95, autumn side 1017. Have a good flight and good night. Logically, a taxi is via April 3, then Alpha and Indian Alpha to 1.1010. We'll call tower 118.95, connection 107. Have a good day, sir. Salvador, eu vou chamar 224 com informação alfa, autorização Aracaju. Questionar 224, Aracaju, copia 190. Afirma. 224, Aracaju, Sierra Bravo, Alfa Romeo, está autorizado nível 190, via Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda, subida Conde. Achando a transponder 0263, transponder 0263, e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, via Golf 677. Nível é 190, decola da 10, curva à esquerda na Conte. O transponder é o 0263, 1208, é o controle, achando a 6224. Correto, chaname 224, portão 03, chame pronto, puxa back, acionamento. Amarelo, obrigado. Gol no 1170 no salão de 26, libera a direita, chame controle solo em 121 decima 1. 21-1, gol 1170, obrigado. Diretora 208, tudo presente, azul 4987. De pouso, ajuste no 07. 7, aguardando a autorização, 2024. Boa noite, voo 1970, vibrou via Fox. Boa noite, voo 1970, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, voo 1970. General 9973, good evening, maintain holding point. Passarelo 2224, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, 160 graus, 06 nós. Pouso autorizado, não, não, 0, 2224. Guarulhos aprovado, nível 340, via Alfa Zulu 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após, conforme a rota do plano, Nicola da 10 com curva à direita, subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa Motiva, aciona transponder 5431, controle Salvador 120, decimal 8. Nível, poderia cotejar o restante da autorização? Guarulhos, a pessoa que era de Taubaté, da Elvida, ótima, 43208. Correto, 974, aguardando apenas a correção do nível. Azul 4980, chame o centro do CIS, 12545. 2545. O gol 1170, próximo a Juliette. Eu chamo o centro do CIS, 3325. 3325. Runway 10. 9-8, runway 10, 9-9-9-9-9-9-9-9. É autorizado então nível 320, Rio 5974. Estamos prontos para o pushback acionamento, Rio 5974. Carreiro 2224, no solo 29, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 1. Libera na direita, chama 121, 2224. O Salvador, boa noite, passarelo 2224, livrando. 4, boa noite, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 224. Para o táxi Gol 9932, temos 7:30 a bordo, 3:30, alterna Serra Bravo, Serra Golfo. Agora o táxi, parte principal, Índia e Alfa, ponte para 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, 17. Então, bom, oi, boa noite, Gol 9932. Via Índia e Alfa no ponto de espera 1895, ajuste 10017. Muito obrigado, um bom fim de semana. Poxa, Nero, 6224, todo dia, explica o feedback do acionamento. Guarda autorização, acionamento 224, previsando mais 2 minutos. Airbonnet 31, call departure control 120.8. 120.8, sit down there, 900. Autorizado, Wilson 974, chame táxi. 1170, guarda passagem do banco 737 da companhia, após ingresso a Juliette, portão 10, portão 10. 7, após companhia, para portão 10, gol 1170, Juliette. Passageiro 2224, segue o tráfego à frente, via Juliette, remota 12, parte principal. Segue o tráfego via Juliette, remota 12, 2224. 3, radar contact, climate flight level 360, and clear deviation, after deviation, flight to Lido. Roger, clear deviation, after, fly heading Lido, it's down 9-9-7. Está livre, chame táxi. Está livre, chame táxi, com 6-2-4. Salvador, boa, gol 9932, ponto espera pronto. Gol 9932, boa, autorizado alinhar e decolar, pistona 0, vento 1, 60 graus, 08 nós. Sim, decola pistona 0, gol 9932. Informação alfa, autorização Maceió, boa noite. 134 Maceió, aprovado nível 350, via Bezulu 17 até Orago, após Orago direto Maceió. Decola da 10, curva esquerda, subida Cuca, Jamo, Aracaju. Aciona transponder 5436, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 350, é Upper Zulu 17, Orado, direto Maceió. Decolando a 10, curva esquerda. Pouca Jamo, Caju, a saída. 5436, transponto 208, controle, gol 934. Correto, gol 934, portão 02, chame pronto, pushback, acionamento. Chamaremos o 934. Zero 9973, possible to coordinate by heading Motiva, reception. Roger. 2208, obrigado, boa noite. Roger, boa, gol 9932, passa agora 1400. Aeronave 32, boa noite, contato radar, para o nível 410, saída Puca. 410, via saída Puca, gol 9932. Possível voar Puca da presente? Autorizado. Voando Puca, muito obrigado. Mais. Nível 410, vou no 023. Aguardando o balizador, chegou agora. Táxi, ouça, né? 6224. Total 84, alternando o Salvador mesmo. 2 horas e 5. Direita, Índia Alfa, fonte espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, 7, bom foi, boa noite, Oxanemer 224. 107 Índia Alfa, está chamando torre, muito obrigado, uma boa noite, 224. Santana, Front Puka, 9932. Page. 09973, contact CC Center, 2313325. CC Center, 305, portão 5, está livre o pushback, somente chama táxi. Autorizado, chama táxi para 3, 305. Salvador, azul 5001 no ponte 9, pushback, acionamento. Azul 5001, livre acionar, chama para o para o táxi. 30, pushback, acionamento, cabeceira 10, reporte táxi, 5001. Alfa, reportando para ingresso. Alfa, reportando para o Zé, boa noite, voo 9241, representação Guarulhos, identificativo 243-1000. Boa noite, voo 9241, para Guarulhos, aprovado nível 40047, via Upper Zulu 10 até Albaté, Tango Bravo Eco, após, conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5434, controle Salvador, 120, decimal 8. Prezado Guarulhos, 400, autoconto de voo, todos do mundo 0, Tabaté, depois da autoconto de voo. Decola 10 curva direita após, da El, Leda, Motiva. Aciona 5434, controle de 208, é o voo 9241. Qual o transponder? É, 5434. Correto, voo 9241 no parte 3, chame pronto para o pushback acionamento. Não há nenhum voo 9241. Vai iniciar em 20 segundos, senhor. Estava só esperando aqui o rapaz do Ping chegar. Sim, Salvador, boa noite. Eu vou 1868 com a Alfa, cruzando 210 para o 50. 1868, boa noite. Adicione identificação autorizada a chegada na área. Desça para 2010, o ajuste na 067. Mari, 2010, 2768. 19932, chame o centro Recife, saiu na 2545. 2545, gol 9932, boa. Chané 6224, decolar 240, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, boa. Contato radar, rota número 190, Rio Conde. 190, Rio Conde, chegando a 2-4. Tá próximo, Júlio, chegou 9-3-3. 3-3-0-5, na escuta, tchau. É, senhora, vamos esperar, vamos precisar de mais um tempinho aqui, porque ainda não tem nenhum, ninguém para tirar o ping aqui. Gente, aguarde nova autorização para o pushback da 3305. Ok, vai aguardar, se eu me descomendo. 723, Juliette, portão 04. Juliette 4, do lado 26. 24, pode colar um pouquinho mais para a esquerda ver a formação por 20 milhas? É, Obrigado, 24. pronto, são 3305. Pode show, senhor, agora tá. Autorizado, chame táxi, são 3305. 4-2, chame controle Salvador em 120, decimal 8, mau voo. 208, 5974. Salvador, Rio 5974, mantendo a proa. Rio 5974, contato radar, separa o nível 320, após 2000, voa em Leda. Após 2000, voa em Leda, Rio 5974. Através do portão 612, azul 5001. E taxa até o 612 é 5001. Deixa o azul passar aí, o 3305, vai demorar ainda uns 30 segundos para iniciar o push. Desgraça, então 3305. O azul 5001, tá ali prosseguir via parte principal, Índia e Alfa. Espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 7. Então, bom, oi, boa noite, azul 5001. Está aqui de Alfa, que é o ponto da 10, 295, 2017, obrigado, 3001. Do Sol, está 3305, após Embraer 90 da Azul, coordenação após está livre. Realizar o pushback, chame táxi. Oi, tio, após Embraer da Azul, está autorizado, chama táxi 3. 5 mil da Azul, espera pronto. Com 8 mil 8, autorizado para o sinal do produto de GPLS e reporte estabilizado. Autorizado em ILS, reporte estabilizado, gol no 8 mil 8, obrigado. Azul 5001, inicia. Azul 5001 no decolado aos 48, chame controle Salvador em 120 decimal 8, mau voo. 120 decimal 8, 5001. Índia, ponte 0 no 0, torre 18 decimal 95. Altímetro no 0 no 7, então bom voo e boa noite na 3305. Obrigado, senhor. Boa noite, até a próxima. Ponte 3305. No 3.0 após 2.000 Leda. 3.000 2.000 Leda, o 5.001, no grato. Recife 1-3325, chame o centro Recife, 1-3325, sinal 74. São Salvador, azul 4959, taxi 3 para Puxa. Valeu, Brasil, 4959, chame o táxi. Chama na táxi 4959. Aline, rodando 03305. Controle, eu estou passando o Lima Kilo Bravo. Controle, eu estou passando o Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, essa identificação, confirme o nível que você está mandando. 10. Lima Kilo Bravo, está em contato radar 70 milhas para o oeste de Salvador. Foi na proa de Tato, para interceptar a chegada a mar e reporte para a descida. Na proa de Tato, para a chegada a mar e Lima Kilo Bravo. Chama 6224, era a caixa de solicitação, voo em proa do Alfa Romeo 363, e informe o estimado para este ponto. Alfa Romeo 363, o estimado... Vai. Ok. Azul 4107, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mário, duta para o nível 050. Chegada Mário, 050. Controle, o Xará 6224, estima Alfa Romeo 363 ao 0205, já no ideal de descida. 0205, ciente definitivamente para o nível de voo 170, o Xará 6224. 170, 6224. Salvador, o azul 2774, paciente da Alfa. A gente vai com vitória sobre o voo em Porto Seguro, 190. Comente, meu voo. Eu. 2774, formação Bravo. Para Serra Bravo, Vitor Tango, vitória aprovada, nível 180. Via Golf 677, até Raíra. Romeu Alfa, Índia, Romeu Alfa, Raíra, após direto Vitória. Decola da 1-0 com curva à direita após a decolagem na subida da El, transição Coral. Aciona transponder 5425, controle Salvador 120 decimal 8. Eu não consegui colocar o transponder. Responder 5425, azul 2774. Boa noite, Sérgio, para Vitória, via Golf 677, Raíra, Vitória. Decola da 1-0, perto da Gaia Coral, primeira curva direita. Aciona 5425, controle 1208, azul 2774. Fechamento correto, azul 2774, pátio 3, time pronto, pushback, acionamento. Chamada para puxa, acionamento, azul 2774. 05, vejamos. Muito obrigado, 3305. Estabilizado, gol no 868. Gol no 868, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Alta Caju. Pátio 3, pátio principal, após segunda direita via Indy Alpha, considero no 0, torre 18, decimal 95, ajuste no 0, no 7, bom, oi, boa noite, azul 4959. 3 principal, Índia 1895, azul 24959, obrigado, bom trabalho. O Nuno 34 no portão 02, coordena o veículo do solo, após a passagem retaguarda do ATR da Azul, em coordenação após está livre iniciar, chame táxi. Após o Azul chamar a táxi, o Nuno 34. Torre Salvador, uma boa noite, gol 1868, passo externo baixado e travado. Gol 1868, boa noite, ajuste no 0 no 7, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1,70 graus, 06 nós. Tem livre pouso, no 0, gol 1868, obrigado. Azul 5001, chame Centro Recife, número 3325. 33, decimal 25, 5001, obrigado, bom serviço. Bom voo. Boa noite, SM identificação, autorizada a chegada Mário, você para o nível 060. Mário 060, 3600. Azul 4107, você para 2010, o ajuste no 067, está autorizado a final ILS e reporte estabilizado. 2017, o estabelecimento está estabilizado, azul 4107, obrigado. 0 azul 4954. Bono 868 no solo 56, libere direita, chame controle solo em 21-1. Direita 211, 868, obrigado, até mais. Controle para descido de Marcelo Grau. Atendendo o motivo bravo, desce para 4.000 pés e ajuste no 067. 4.000 pés, correndo 17, turval. É o táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa da Juliette, boa noite. Decolagem no 049, que paralisou. Centro 305, chame o Centro Recife, 12545. 12545, Recife, 3305, boa noite. Boa noite. 4959, decolada 58, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08 Salvador, boa. 2 horas e 30, alterna São Gonçalo do Amarante. Salvador azul 4959, está na Coral, cruza agora, viu, Pérez? Digo, 1134, obrigado, boa noite. Nono 34, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Ali mantendo zero, boa noite, 34. Controle Salvador, excelente noite, azul 27, segundo 3, agora 4 milhas para a posição 4. Azul 27, no 3, boa noite, está em contato radar agora 72 milhas no nordeste de Salvador. Na proa de bom, seja forte para a descida. Tá com a bom, para a descida, vai reportar 27193. Para 3600, pode mandar, né? 3600, após Mário, está autorizado até 3000 pés, o ajuste no 0 ou no 7. Mário, do ano 3000. Azul 4107, sinal da esquerda por 5 milhas e retorna à duna. Excelente, 2407, reporte estabilizado. Gol 1134, decolada 02, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, gol 1134, obrigado, bom dia. Controle Salvador, gol 1134, passando 1500, bom dia, boa noite. Gol 1134, boa noite, contato radar, soltar o nível 350, sai da PUCA. 350, PUCA, gol 1134. Motivo bravo, vem para rodar para o sequenciamento, curve à esquerda na proa 050, limite ao localizador. Da próxima, pode orientar pelo curso, localizador, vem para aquele bravo. Salve 9241, Dragão. Confirme. É o 9241 da Gol, pushback acionamento aqui na remota. Gol 9241, cordão em coquete de sol, chama pro táxi. Ok, tem livre push, o 9241. Por 100, volta para 2006, o ajuste permanece no 097, está autorizada para o ILS, já passa estabilizado. 2017 para a ILS, toma lá. Azul 2774, parte 3, pushback acionamento. Azul 2774, aguarde para o push Azul 4107. Azul 4107, chama o turno 1895. 2905. Boa noite, Azul 4107. Na final, pessoal. Azul 4107, boa noite, tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 1500 graus, 069. Gente, Azul 4107. Oi. Azul 12, SM identificação, autorizado chegada na área, vista para o nível 050. Atacando Lima Sino Bravo, desce para 3 mil pés no ajuste no 017, na setor autorizado para o hospital localizador. Só 3 mil pés, Lima Sino Bravo, vai ser hospital curto. Nossa, pronto. Chama 6212, vou direto para o São Dunas.